Yao, András, 2009, dedicada a todos os amigos, dedicada a todos os irmãos, segura essa. Aqueles tempos, velhos tempos, antigos tempos em que ficava sentado na calçada de cara pro vento. Compromisso não tinha, sem responsa a vida segue. Ai meu Deus, tenho saudade daquele tempo de moleque, de pivete. Chegava em casa todo imundo de terra, a avó falava até umas horas, mas depois já era. A inocência tomava conta da mente da criançada, todo mundo na mesma idade, maldade a gente não pensava. Só pensava em juntar grana pra comprar um brinquedo da hora. Não dava o tempo pra trombar os camaradas da escola. Graças a Deus a maior teoria tá aqui pra contar história. Aquele tempo da zoeira que não sai da minha memória. Se eu pudesse parar o tempo pra poder aproveitar e dar o valor necessário pra aquele tempo que não vai voltar. Mas mesmo assim eu agradeço e guardo no coração aquele tempo maravilhoso em que passei com os meus irmãos. Aqueles tempos, velhos tempos, antigos tempos em que ficava sentado na calçada de cara pro vento. Compromisso não tinha, sem responsa a vida segue. Ai meu Deus, tenho saudade daquele tempo de moleque. Ainda respeito por aqui, eu sigo o caminho certo. Aprendi uma coisa na vida, eu aprendi a ser honesto. As amizades verdadeiras me ensinaram tudo isso. Aprendi a agir como homem, assumindo compromisso. Por mais simples que seja, eu sei que a gente sempre aprende. Fortalecemos as correntes pra poder seguir em frente. A confiança que conseguimos é a maior das conquistas. Amizades boas que levamos pra toda a nossa vida. Sei que fiz coisas que realmente não deveria ter feito. A lição eu aprendi e hoje penso direito. Não vou dizer que sou santo, eu sou um ser humano errante. Cometo erros como você, mas eles não são constantes. Prefiro ajudar do que ser ajudado no caminho. Às vezes me sinto sozinho, penso que não tenho amigos. Mas é só questão de tempo pra que alguém apareça. A ligação inesperada, mas um rolê pra zoeira. Quem não sonha não vive, carrega um sonho comigo. Realizo poucos com a ajuda dos meus amigos. Dedico essa letra a todos aqueles que fortalecem. Contem comigo, sempre a nossa amizade não se perde. Aqueles tempos, velhos tempos, antigos tempos em que ficava sentado na calçada de cara pro vento. Compromisso não tinha, sem responsa a vida segue. Ai meu Deus, tenho saudade daquele tempo de moleque. Aqueles tempos, velhos tempos, antigos tempos em que ficava sentado na calçada de cara pro vento. Compromisso não tinha, sem responsa a vida segue. Ai meu Deus, tenho saudade daquele tempo de moleque, de pivete. Yao, András, András Beat, 2009, dedicada a todos os amigos da caminhada da vida. Yao, essa é especialmente pra vocês. Yo.